gostosa. É delícia demais, é do verão, calor no coração. De biquininho vai matar o papai, vai, vai. Vai, vai, vai, agora assim mata o papai. Vai, vai, vai, vai. Demais, é do verão, calor do coração. De biquininho vai matar o papai, papai. Vai, vai, vai, vai, é bolando, é acima do papai. Vai, vai, vai, vai, é bolando, é bolando, é bolando. Vai, vai, vai, é bolando, é acima do papai. Que delícia de música. Sucesso! Vai, vai, vai, vai, é bolando, é acima do papai. Maravilhosa, coisa gostosa, é delícia demais. É do verão, amor no coração. De biquininho vai matar o papai, papai. Vai, vai, vai, vai, é bolando, é bolando, é bolando, é bolando, é bolando, é bolando, é bolando, é bolando, é bolando, acima do papai. Vai, vai, vai, vai, é bolando, é bolando, pra cima. Oi, oi, é bolando, é bolando, é bolando. Do papai, vai, vai, vai, vai. É bolando, é bolando, é bolando, é bolando, é bolando, é bolando. Sucesso! É bolando, acima do papai, vai, vai. Que delícia, menina, mas que delícia. Esse é o som do povo, praga. E aí, tiozão? Delícia.